O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nosso programa é realizado para promover a conscientização dos problemas psíquicos e como esses problemas psíquicos estão atingindo e adoecendo a sociedade e o planeta como um todo. É muito importante que nós possamos olhar para o nosso interior e percebemos quais são aquelas causas mais profundas que estão destruindo a humanidade e o planeta. Esses problemas são comuns a todos os seres humanos. Essa ciência trilógica que o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, desenvolveu, ela é justamente focada para o tratamento das doenças psíquicas, sociais, orgânicas e até espirituais. Então, a nossa sociedade, a nossa associação Stop a Destruição do Mundo, ela visa difundir essas descobertas científicas. E hoje eu estava pensando que uma das grandes descobertas que o Dr. Norberto Kepp fez é sobre a importância da beleza, da estética para a saúde do ser humano. Vocês normalmente devem pensar, né, como todo mundo pensa, que o belo é algo meio de luxo, supérfluo, algo assim que não é essencial para a vida. Que uma pessoa não precisa tanto se preocupar com a beleza, a sua beleza, com a beleza do ambiente, com a beleza das formas, com o equilíbrio, com a harmonia da vida, com a beleza dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Aliás, a pessoa costuma pensar que a atenção que se dá à beleza é até uma forma de máscara, uma coisa até negativa, de orgulho e de vaidade. Mas o que o Dr. Kepp está trazendo para nós é a percepção de que o belo, ele é tão essencial quanto a bondade e a verdade. Então imaginem os senhores, no dia que o ser humano conscientizar que essa trindade na humanidade e no ser humano são fundamentais. Por exemplo, uma célula, se ela é uma célula original, natural, um órgão do nosso corpo, se ele está na sua origem saudável, eles até, os médicos, os fisiologistas, os anatomopatologistas, eles costumam ver e dizer assim, olha, uma bela peça, que belo rim, que belo fígado, que belo estômago, enfim, belo coração, porque o que é natural, o que é original, o que vem de Deus, tudo é belo. E quando a doença começa a se instalar, ao mesmo tempo, e justamente por causa de uma deformação das células e dos órgãos, então o ser humano começa a adoecer. Quando a pessoa começa a pensar feio, a falar feio, a sentir feio, a fazer feio na sociedade, a fazer feio dentro de casa, quando ela não se importa mais em ter uma conduta bonita, uma aparência bonita, o lugar em que ela vive bonito, enfim, essa é a decadência, a deterioração que o ser humano adota e que está acompanhado da característica esquizofrenia, depressão, doença grave. Reparem os senhores que a maioria das pessoas, quando entra numa crise maior, psicológica, primeira coisa que elas fazem, deixar de se arrumar, deixar de se vestir bem, deixar de tomar banho, de cortar as unhas, de pentear o cabelo, de arrumar a casa, deixam de lado o cuidado com a harmonia, com a estética. Doentes graves não suportam músicas bonitas, não suportam demonstrações de amor, não suportam pessoas bonitas. Têm muita raiva, atacam, por exemplo, crianças, jovens, pela inveja. Então, Kepp fala aqui no livro O Reino Divino, que o retorno ao paraíso terrestre será através da percepção da inveja. Se vocês quiserem saber mais a respeito desse trabalho do Dr. Kepp, liguem para o nosso telefone 30 32 36 16. 30 32 36 16. E nós temos um portal que se chama Trilogia, www.trilogia.ws. E lá vocês vão encontrar uma porção de atividades e de formas de vocês fazerem a sua terapia em nossas escolas, nossa clínica, nossos programas de televisão, através dos nossos livros, através de análise individual, através de análise de grupo. Mas hoje nós temos aqui conosco Dr. Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, fundador da Sociedade de Psicanálise Integral e criador da Trilogia Analítica. Você falou, né, da questão da beleza, né, da, vamos dizer, do bem e da verdade, que é a tríade que nós temos no interior pela criação, e que essa tríade forma, vamos dizer, a nossa essência, e que a neurose é justamente quando nós negamos, omitimos ou deturpamos essa tríade perfeita que a natureza, né, que o ser divino nos deu. Então, os jornais trouxeram agora as ideias de Charles Darwin como se a evolução, o processo de evolução, fosse comprovado pela ciência. Pelo contrário, né? O que está cada vez mais comprovado pela ciência é o processo da criação. De maneira que o que Charles Darwin escreveu sobre o evolucionismo apenas incentiva mais a neurose do ser humano. Porque o homem, né, a mulher, pensando que um dia chegarão a uma certa perfeição, naturalmente, por um processo natural, portanto, essa ideia faz com que os homens e as mulheres não se esforcem para fazer a perfeição, seja na questão da bondade, da verdade e da beleza. Então, eu fiz uma descoberta que é bem contrária à de Sigmund Freud. Essa descoberta foi que o ser humano, ele está invertido. Então, o que, que significa a inversão, né, no ser humano? Ele vive, ele faz tudo ao contrário do que deveria fazer. Então, eu posso dar exemplos na questão econômica, né? Quais são os grandes problemas que a humanidade tem atualmente? Os grandes problemas são ocasionados artificialmente por um grupo de 300 famílias gananciosas que querem reservar o mundo, que querem eliminar a grande parte da humanidade para eles ficarem dominando sobre 20%. Então, o que acontece aí, né? Eles criaram o processo de especulação. Esse processo de especulação faz com que o indivíduo ele aposte nas bolsas de valores do mundo todo e consiga artificialmente aumento dos preços quando ele compra, por exemplo, as ações. Eles são os donos dos jornais e fazem com que aquela firma, aquelas ações aumentem de preço. Então, quando eles compram, o preço está baixo. Depois, eles fazem promoção daquelas ações, aumenta de preço, aí eles vendem por um lucro assim fabuloso. São os yuppies, né, como os americanos chamam, que são pessoas treinadas para isso. De maneira que a parte econômica é totalmente artificial. E depois uma pessoa que fala que tem vários bilhões, essa é uma grande mentira, porque tem vários bilhões em papéis, né? Quer dizer, o indivíduo, se ele quisesse contar já US$ 1 milhão ou de reais, ele demoraria quantos meses, né, para contar? De maneira que o que existe atualmente é uma inversão de todos os valores. De maneira que, por exemplo, a questão da medicina, né? Os senhores sabem que atualmente nós vivemos numa sociedade muito biônica. O que que é isso, né? Por exemplo, no Brasil, existem plásticas nos seios em 151 mil pessoas. Então, por dia, os hospitais fazem esse tipo de tratamento em quase 10 mulheres, todo dia, cada dia. Então, quando o indivíduo, por exemplo, se casa, ele não sabe se a mulher é inteira ou é siliconada, né? Então, ele casa mais com uma mulher biônica, como fala a televisão. E também, os homens também fazem também esse tipo de bionice, né, na vida. Então, o que acontece, né? Um cliente queria casar, ele falou assim para mim: eu tenho agora muito medo porque eu vou casar e eu não sei se a pessoa que eu vou casar, ela vem sozinha ou vai trazer uma série de demônios junto com ela. Se ela trouxer uma legião, eu tenho a minha legião, então como é que vai ser? Vai ser um inferno na vida. E o pior de tudo, né, é que a maior parte das igrejas está deixando de acreditar nos demônios. Então aí eles agem à vontade. De maneira que nós, como cientistas, estamos alertando o povo para que perceba, né, que, por exemplo, o indivíduo tem uma ideia estapafúrdia. Por exemplo, ele acha que um amigo deles quer atacá-lo, quer matá-lo. Então, essa ideia pode ser colocada na mente dele através desses seres diabólicos. Até nós estávamos atendendo uma senhora religiosa e ela disse que a teologia que ela estudou nega a existência dos demônios. Eu falei: olha, se nega, então o que que ela faz, né, nessa profissão de religiosa? Porque todas as religiões, né, todas essas sociedades, para ajudar o ser humano, está fazendo tudo o que pode para justamente tirar o mal da sociedade que é trazido por esses seres. Eu chamo assim o Lúcifer, né, os anjos, assim, que não quiseram seguir o que é certo, eles são seres loucos, né? O Lúcifer é o rei da loucura, portanto, é um anjo louco. Quando a gente vai nessas clínicas que encontra as pessoas internadas mais graves, o que que acontece? Elas se acham assim deuses, elas se acham assim criaturas incríveis. E essa ideia, essa soberba, esse orgulho, é que faz as pessoas enlouquecerem. De maneira que é importante, né, verificar essa questão. Agora, como nós temos aqui vários analistas, eu gostaria de ficar perguntando a cada um como ele vê, né, o nosso trabalho trilógico, o trabalho que eles fazem quando eles atendem seus clientes. Acho que para os leitores, se eles quiserem ler o seu livro Reino Divino, eles vão ter maiores detalhes sobre o que o senhor e a doutora Cláudia explicaram hoje muito bem. Porque, como o título desse livro diz, né, o Reino Divino, o senhor mostra que o reino, a realidade toda que existe foi criada por Deus, dentro desses três aspectos, né, sendo bela, boa e verdadeira, e justamente o ser humano estraga tudo pela sua atitude. E também com, assim, os seres espirituais, que têm essa mesma atitude, né? Quer dizer, o próprio Lúcifer, que era um ser de luz, rejeitou tudo pela inveja, não quis, ficou feio, deformado. Então, essa questão assim, do demônio, também não é assim que a pessoa seja vítima de demônios, né? Ela entra em sintonia, tem uma atitude assim muito parecida e acaba seguindo essas orientações que vêm à mente. Então, aqui tem um trecho desse o seu livro O Reino Divino, que eu acho que resume bem o trabalho da trilogia, porque o senhor fala assim: quando Agostinho, Santo Agostinho, falou que nosso coração está inquieto até que voltemos para Deus, o senhor diz que ele estava mostrando a necessidade de retornar à nossa verdadeira natureza, boa, verdadeira e bela, que saiu assim, completa, das mãos do Criador, e que passamos com o tempo a rejeitar, causando-nos infelicidade, doenças, tristeza. Eu acho que esse trecho resume bem a trilogia, porque ao mesmo tempo que vê que tudo que foi criado por Deus e tudo que existe é bom, belo e verdadeiro, ao mesmo tempo mostra que nós, rejeitando isso, estragamos e temos uma vida ruim, né? E ao mesmo tempo dá uma solução, porque a pessoa, conscientizando essa sua atitude, pode voltar para essa realidade que é o que todo mundo deseja no fim. Então, como o Léo falou, o ser humano foi criado perfeito. E depois, por causa do orgulho, né, da inveja, da soberba, ele decaiu desse estado perfeito que ele tinha e se transformou também num doente mental. Então a questão da doença vem justamente daí, que na alma da pessoa, né, no interior, ele cria uma ideia que ele é diferente daquilo que ele é. Então é por isso que o ser humano, né, fez uma sociedade artificial na qual, vamos dizer, a verdade, né, o bem, o belo, não tem mais entrada. O que tem entrada é o feio, favela, né? Eu não sei, um famoso aí diretor falou que ele não está de acordo com os diretores de filmes brasileiros que só querem mostrar miséria. Só querem mostrar favela e prisões e coisas assim. Então isso é uma influência, vamos dizer, demoníaca, né? Porque o demônio é que fez. Inclusive, Dr. Kepp, eu acho que esse ponto é fundamental, porque todas as pessoas acham que deve mostrar o feio porque o feio é a realidade, e não que o feio é uma deturpação da verdadeira realidade, e que o feio deturpa a saúde psíquica, a saúde física, o equilíbrio do ambiente. Existe o equilíbrio das formas, a energia das formas, e o feio emana energias negativas. Então, isso, a humanidade precisa ter conhecimento, e os nossos cursos ensinam isso, baseados no seu livro A Nova Física. Então, vamos ver agora a ideia da Selma sobre a trilogia. Então, eu estava vendo aqui o título de um capítulo do livro A Origem da Sanidade, onde o senhor diz que o ser humano enlouquece se não aceita se ver como é, né? Não só a questão de ver os defeitos, os problemas, mas também conhecer as qualidades, né? Para a pessoa ter equilíbrio na vida. E a gente observa, né, nessa questão com os clientes, que um dos pontos fundamentais é essa rejeição que muitos clientes têm aos pais. Então, não aceitar os pais, na verdade, é não aceitar a si próprio, né? E eu estava agora, quando o senhor estava falando, pensando nessa influência espiritual demoníaca, nessas pessoas que têm muitas dificuldades em aceitar os pais, porque os demônios fizeram isso antes de tudo, né? Eles negaram o Pai Criador, então eles devem ter muita inveja e se incomodar com as pessoas que têm bons relacionamentos com seus pais, né? Então, negar uma coisa que é autêntica na vida. E o doutor Ademarque, o que, que ele gostaria de falar sobre a psicoterapia? Então, doutor Kepp, eu queria assim retornar, falar um pouco do caso dessa advogada, né, que se automutilou lá na Suíça, né, que parece uma coisa bem interessante assim, em termos de psicopatologia. Pelo menos parece que foi constatado, né? Então, porque o pessoal está falando muito nas reportagens como uma pessoa advogada, né, com tal grau de ensino, um bom emprego, foi realizar uma coisa dessa. Então, parece que o pessoal assim não vê muito a doença psíquica da pessoa, né? Que não é porque a pessoa tem uma formatura que ela deixa de ser doente. Então, é muito importante assim se perceber isso, que desde criancinha, às vezes, a criança já começa a dar cabeçada nas paredes, quer arrancar os cabelos, né? Já tem uma tendência suicida, e que pode evoluir para uma neurose muito forte ou uma psicose. Agora, se isso aí não for tratado, não for ser visto de uma forma mais correta, ter uma consciência maior, não, a pessoa não sara. Inclusive, se eu falo no livro O Reino do Homem, que a pessoa já se autoagride para não ter que ter consciência dos próprios erros. Então, é uma forma da pessoa desviar para o corpo uma problemática interna dela, né? Então, a medicina, né, Ademar, comete esse erro, ela está invertida, de não querer ver a doença, assim, a causa, a etiologia, nas emoções, nas ideias. Então, querem ver apenas, assim, uma questão física, e aí a pessoa até piora no estado. E a Luciara, o que gostaria de falar? Então, eu... Sobre essa questão, eu acho que, vendo assim, na questão da educação, né? Eu vi que a palavra educo, em latim, significa levar para fora, fazer sair, criar, dar à luz, elevar, exaltar. E eu estava vendo que a educação não faz isso. E aí eu estava vendo que o trabalho que o senhor faz é um trabalho assim de levar... A pessoa tem um título do capítulo do livro O Reino Divino, que o senhor fala, virtude é a manifestação da essência do ser humano. Então, isso que eu acho que a educação trilógica ela faz, isso que o senhor trouxe, de levar o indivíduo à virtude. E a educação tradicional ela é um depositório de informações. O senhor já ensina uma abstração das informações. Leva o conhecimento à tradicional. A do senhor leva a virtude. Conhece o particular para tentar chegar no todo. A educação kepiana conhece o todo para o particular. A tradicional é a distância do interior. E a do senhor conduz ao interior. Ah, mas então, veja, Luciana, estamos quase terminando o tempo. Que, como você falou, o que acontece é que a verdadeira educação... é tirar de dentro da pessoa a verdade que ela tem, a bondade que ela tem e a beleza. Então eles querem fornecer para a pessoa padrões artificiais de vida. E isso piora o estado, assim, vamos dizer, psíquico das pessoas. E a Márcia Sgrinelli, que é dentista. Então, eu acho que é importante os dentistas, os profissionais de saúde, levarem em conta as causas psíquicas, né, das doenças bucais, no tratamento das doenças bucais, porque senão fica só assim, uma visão só em bactérias, tudo, e ficam incentivando muito o uso desses enxaguatórios bucais, de substâncias químicas que prejudicam que o corpo. As bactérias são até importantes para o organismo? Então, as bactérias, elas é aí que inicia a digestão, o desenvolvimento dos tecidos, é a primeira linha de defesa. É muito importante ter bactéria. E esses enxaguatórios, esses antissépticos, eles são substâncias químicas e desequilibram o corpo. E os alemães e tiram estão associando a imunologia, até, né? Os alemães estão associando até aumento de incidência de câncer com o uso desses enxaguatórios. E a nossa sueca, ela é jornalista? Exatamente. E professora também na nossa escola Millennium, que usa o método do senhor, né? Essa questão das doenças é muito interessante, realmente. Essa semana veio uma aluna particular minha e ela falou que ela estava com problemas ginecológicos. E até que o ginecologista tinha perguntado, mas você está nervosa com alguma coisa, né? E ela falou que não, que ela não achava que ela tinha nenhum problema. Mas eu perguntei para ela, mas agora esse seu noivo, né? Porque ela ficou noiva faz pouco tempo e ela tem muita dúvida se ela realmente vai casar com ele ou não. Porque ele mora numa outra cidade, ela não quer mudar. Aí ela falou assim, ah, mas talvez eu case, mas a gente continua morando em cidades separadas. Aí comecei a mostrar para ela que será que ela não estava rejeitando esse bem que esse homem está fazendo por ela? Porque é uma pessoa muito boa, inclusive ele paga o curso para ela, ele é cientista. E ela falou que ela realmente sempre teve esse problema de rejeitar o amor, né? Rejeitar o afeto. É, a pessoa só pode rejeitar o bem, né? Porque o mal ninguém quer saber, né? Então, para maiores informações, os senhores podem telefonar para a CITA, 11-3032-3616, ou entrar no nosso site, www.trilogia.ws. Até a próxima semana.